Capitão Gancho. Capitão Gancho. Capitão Gancho. Acorda o tal Capitão Gancho, perdido lá no mar. Ele tinha medo de um crocodilo. Crocodilo. Crocodilo. Ele tinha medo de um crocodilo que o queria para lanchar. A nadar. A nadar. Crocodilo. Crocodilo. Vai lanchar. Vai lanchar. Diz o refrão desta canção. Vou apresentar o Shark e o Bando. O Shark e o Bando. O Shark e o Bando. Vou apresentar o Shark e o Bando. Somos nós os dois. Tocamos sempre este rock pirata. Rock pirata. Rock pirata. Tocamos sempre este rock pirata. Não há nada melhor. A nadar. A nadar. Crocodilo. Crocodilo. Vai lanchar. Vai lanchar. Shark e Bando. Shark e Bando. Remo ao bote. Remo ao bote. Rock pirata. Rock pirata. Diz o refrão desta canção. Limpa o navio, varro com vés. Varro com vés. Varro com vés. Limpa o navio, varro com vés. Se o capitão mandar, fecha a arca e enrola o mapa. Enrola o mapa. Enrola o mapa. Fecha a arca e enrola o mapa. Chamos o tesouro. A nadar. A nadar. Crocodilo. Crocodilo. Vai lanchar. Vai lanchar. Shark e Bão. Shark e Bão. Remo ao bote. Remo ao bote. Rock pirata. Rock pirata. Varro com vés. Varro com vés.